should come to this. We tried to warn you all, but oh dear. You may not share our intellect, which might explain your disrespect for all the natural wonders that grow around you. So long, so long, and thanks for all of this. Lie back and let the planet dissolve around you. Despite those nets of tuna feats, we thought that most of you were sweet, especially tiny tots and your pregnant women. So long, so long, so long, so long, so long. So long, so long, so long, so long, so long, so long. So long, so long, and thanks for all the fish. If I had just one last wish, I would like a tasty fish. If we could just change one thing, we would all have learned to sing. Oi, gente, esse é mais um Virar Página. É um projeto do Blog da Literatura, do Super Amiches. Eu sou a Karina, do Blog da Literatura. E eu estou com meu amiguinho de projeto, o Edson. Olá. E estou com o Vini também. Bem, eu, hoje, eu abanei aqui. Que eu sou tu abanou a Vini? Abanou. É. Então tá. A gente bota um gif no meio do seu áudio. Ok, ok. E hoje nós estamos com dois convidados, que é o Luiz, do Kickburger. Oi! E o Evan, opa! E o Evandro, do Superamiches. Então tá, gente, hoje nós vamos falar do Guia do Mochileiro das Galáxias. 25 de maio, né, é considerado o Dia da Toalha, e eu convidei então o Luiz, que ele sabe tudo do Guia dos Mochileiros da Galáxia, do Mochileiro das Galáxias, espero eu. Não sei nada, nunca li. Porque, enfim, a pauta quem fez dessa vez fui eu, então... É provável que, seja um fracasso em breve aqui o meio do episódio, mas eu espero que o Edson me ajude nessa, porque eu não espero mais nada do Vini. Essa que é a verdade. Não vou mentir pra vocês. E o Evandro, que é uma pessoa que leu 3 livros na vida, de acordo com o que ele diz, ele leu O Guia do Mochileiro das Galáxias. Então a gente achou... Guia. Entre os 3 livros estava incluído os 5 livros do Guia do Mochileiro. Ah, tu leu os 5? Ok. Então o Evandro leu 7 livros e desses 7, os 5. Não, mas aí tem que contabilizar 3 do Senhor dos Anéis, o Hobbit. Cara, tu tem livro pra caramba, hein? Leu a Bíblia também. Que tá errado. Eu tentei ler, mas, cara, era muito fraca a história, tá ligado? Qual? A Bíblia. Não tem muita ação, né, mano? Exato. E com um bagulho de ficção não tem muita navinha, daí fica meio chato. É, exatamente. Não, depois da parte que a Michelle Pfeiffer come a maçã, eu larguei de mão. Ok, então, gente. Vamos falar um pouquinho, então, do Guia do Mochileiro. Minha piada do Mother. Eu entendi. Ah, verdade! Eu achei tão bom quanto o filme. Eu não entendi, mas eu achei muito ruim. Que filme desgraçado. Eu entendi, mas eu não assisti o filme, tá ligado? Que filme desgraçado. Deixa eu tirar uma dúvida. É dia 25 de maio, por quê? Fala, Luiz. Esse é o momento. Sabe, eu não sei. Vamos pesquisar. Ele morreu em 11 de maio, né? Morreu 11 de maio de 2001. Isso, 11 de maio de 2001. E nasceu em 11 de março. Eu acho que é porque era pra ser... Pois é, por que vocês não me perguntaram isso antes? Nossa, eu tô lendo uma matéria super interessante que não faz o menor sentido, tá ligado? Os caras queriam comemorar. Os caras queriam comemorar o dia da toalha 42 dias depois da morte do Douglas Adams, que seria 22 de junho. Tudo errado. Dia 25 de maio foi o dia que foi feita a primeira homenagem. Mas que motivo idiota. Tipo, é só por causa de uma homenagem que foi feita pra série. Completou 2 semanas da morte do autor. Tipo, pegaram um dia aleatório e falaram. Pegaram um dia aleatório, exatamente. Tipo, não pegaram a data de nascimento dele, não pegaram. Ah, eu sei por quê. É por causa da premiere de Star Wars. É por isso. É que, na verdade, era pra ser o dia da cultura nerd, que é o que eles chamam. E daí eles resolveram comemorar, fazer essa homenagem pro Douglas Adams. Justamente porque é aniversário da premiere de Star Wars, e daí os fãs de Star Wars resolveram comemorar no dia 4 de maio por causa do trocadilho, né? E daí o dia 25 de maio ficou então para o dia da toalha. Mas ainda tem uns que ainda cito o dia 25 de maio como o dia do orgulho nerd. Mas eles chamam como orgulho nerd, mas mas é mega boga essa comemoração, hein? Mas enfim. Bah, que piadinha infame, hein? Este é o motivo. Tem pessoal lá de Curitiba que vai gostar dessa piada. É que nada, eu sou tudo gordo, eu corro. Mas fizeram bariátrica agora. Tô fazendo academia. Ficou esse silêncio, eu vou tomar aqui a ideia pra depois o Luiz falar um pouquinho e o Evandro também. Gente, então assim, o Guia do Mochileiro das Galáxias, ele, na verdade, é uma saga de 5 livros, né? Mas iniciou como uma série de rádio, né? Se eu não me engano. Da BBC. Na década de 70, no final da década de 70. Uhum. Que virou série também. E daí depois eles fizeram os livros para depois o seriado, eu acho. Se eu não me engano, foi isso. Ou foi o contrário? Teve. Tem que ver as datas, mas eu acho que primeiro vieram os livros. Não, depois... o primeiro série. A série que é da rádio. Sim, tanto que é a profissão do personagem principal do livro, ele é radialista, né? Ele apresenta um programa de rádio. Não, primeiro veio a série de rádio. Mas do dia entre a série de TV e a série de livro. A série de TV de 81. Uhum. E os livros foram publicados entre 79 e 92. Uhum. Então, na verdade, a série de TV veio depois dos livros, sim. Né? Daí veio o jogo de computador, também teve adaptação dos livros, quadrinhos teve também, teve, enfim, tem muitos materiais, então, inspirados, né? É um verdadeiro multimídia. Exatamente. E o que é interessante, assim, que eu percebo, hoje é super comum ter essas várias releituras, né, de um mesmo material, né? Assim, tu tem... o livro, depois tem a adaptação, tu tem a série, tu tem isso, tem a adaptação cinematográfica, tu tem a série, depois tem quadrinho, tem isso, tem aquilo. Agora, isso aqui, na década de 80, não é tão comum como é hoje, né? Enfim. Que, se tu for ver, é super genial o troço, né? O cara ter essa ideia de... Acho que o primeiro programa de rádio é legal, né? Tipo, genial isso, pensar que hoje é uma coisa super comum os caras fazerem essas experiências entre mídias, assim, um filme que continua num quadrinho, né? Um filme que é baseado num livro que continua num quadrinho, que tipo, vai pulando de uma mídia pra outra, né? Star Wars faz isso muito, assim. E aí tu vê que é uma coisa que o cara já teve a ideia lá nos anos 70 de fazer isso aí, né? E é interessante que, tipo, toda... uma coisa que se manteve sempre igual foi a trilha sonora, né? A trilha sonora, a música tema é a mesma em todas as mídias, né? Desde o programa de rádio até a série dos anos 80, o filme, é sempre a mesma trilha, com exatamente o mesmo arranjo, exatamente igual, assim, é muito legal. Tem tudo no YouTube, tem a série toda de rádio, eu já ouvi ela toda, é muito a fuder. Eu já vi ela toda. E tem a série de TV também, tem toda no YouTube. Também, quem quiser. A série de TV que os Dane pode dar aquela cabeça bizarra. Queria só fazer um adendo aqui, que no Brasil é o Guia do Mochileiro das Galáxias, mas em Portugal é A Boleia pela Galáxia. É muito boleia, bizarro, né? A Boleia o quê? A Boleia pela Galáxia. A Boleia pela Galáxia. A Boleia é carona. É. Exatamente. Aí em Portugal eles trocam. O único lugar que tem diferença na trilha sonora é porque toca a música do Bom Dia, do Siga Bem Caminhoneiro. Enfim. Então, meninos, pra quem não conhece o Guia do Mochileiro das Galáxias, alguém aí fala rapidamente um pouquinho do enredo. Eu. É uns caras muito drogados que viajam no espaço com uns livros. Ok, quem leu o livro diferente, por favor. As sinopses do Vini nunca dão certo. Cara, tá aí, a gente pode criar esse novo um novo programa dentro do programa, que é o Sinopses do Vini, olha aí, ó. Sinopses do Vini, eu sou parceiro. Sinopses idiotas, tá ligado? Eu não li esse livro que o Vini leu, então eu gostaria que alguém que tenha lido o meu fale um pouquinho do enredo. O menino Arthur Dent acorda um dia e tem uma equipe de construção civil para demolir a casa dele, porque tem um projeto de uma autoestrada que vai passar bem no meio do terreno dele. Assim. E aí ele fica indignado, né, dizendo, como ninguém me avisa isso? Ele, o projeto está lá na prefeitura, né? O projeto está lá exposto. Se tu não te interessa pelos problemas locais, né? Porra. E aí daí ele disse assim, como assim exposto? Eu tive que ir no porão, né? Eu tive que ir no porão catar lá. Ele disse, meu amigo, nós vamos demolir, deu, sabe? E aí nisso ele tem um amigo muito esquisito chamado Ford Perfect, que chega e convida ele para tomar uma cerveja. Tem que ser agora, gente, tem que tomar uma cerveja agora, vem. Mas os caras estão prestes a demolir minha casa, isso não importa, vem que nós vamos tomar uma cerveja agora. E nisso... uma nave espacial entra na Terra e, ironicamente, dá o mesmo anúncio, né? Vocês vão ter... Ó, seguinte, galera, a Terra vai ter que ser destruída porque vai passar uma via intergaláctica aqui, ó, bem no meio delas, vão ter que demolir a Terra. E aí fica todo mundo apavorado e diz, olha, o projeto tava em exposição lá no não sei onde, intergaláctico, e se vocês não viram, né, se vocês não têm interesse em problemas locais, o problema é de vocês. E vocês, nós vamos destruir essa porra agora. E aí, nisso, o Ford, né, pega carona nessa nave, que é uma nave Vogon, que são os burocratas da galáxia, né? São a galera que curte muito burocracia, assim. E aí começam as aventuras deles, né? Porque aí a Terra é destruída e tal, e aí eles entram em contato com, né, são várias... bem humor britânico, várias coisinhas que se cruzam assim e que acabam fazendo sentido depois da história. Eu acho muito legal os Vogons. Alguém lembra deles, gente, como que é? Sim, eles são pessoas extremamente divertidas, né? Quando tu falou assim, eu adoro os Vogons. Tipo, assim, é sério. Não, é que eu acho engraçada a ideia. Que eles são conhecidos por... eu me lembro eles que tem uma parte que coisa diz que mais eles não, triste eles do não planeta. Entendem poesia, né? Uma coisa assim. Não, a poesia deles é utilizada como arma de tortura. Isso, exatamente. A poesia é utilizada como arma de tortura. É muito engraçado. Eles sabem disso. Eu acho muito legal, assim, eu acho legal o jeito que o Douglas Adams usa, cara, pra definir as coisas e tratando com assuntos que a gente conhece. Tipo, eles são os piores e os maiores burocratas da Sim. galáxia, tá ligado? E a gente... Eles são burocratas, Morty. Eles são como os robôs. Aí toda a definição que ele dá deles, assim, faz tu ficar muito puto, assim, sabe? Tipo, que eles nasceram num planeta que tinha... caranguejos incrustados em pedras preciosas. E eles quebram eles pra comer, tá ligado? Eles foram a primeira coisa que saiu dos mares e o planeta ficou enojado com aquilo e fez uma revolução da natureza, que o planeta é lindo, mas os Vogon se fuder com tudo. A poesia Vogon é uma coisa... Ó, Fragúndio Bugalhostro. Mas é isso que eu acho engraçado, sabe? E na verdade, assim, uma coisa que o Luiz não comentou, enfim, mas que não na verdade não... A sinopse dele tá bem bacana, viu, Vini? Aprende. Desculpa, dá justamente... pra repetir, eu não tava prestando atenção. Okay, vamos deixar assim. Eu disse que tu pode te inspirar, assim, na forma que o Luiz falou, a sinopse do livro e tal. Eu sou um bom sinopseiro. Sinopseiro, é. Eu acho que nós podíamos convidar o Luiz sempre para falar a sinopse, assim, depois tá, que tu fala. Tá subestimando meu poder de síntese, que é muito maravilhoso. Vá, olha. É difícil ser modesto, mas isso é fantástico. É. Eu posso ler um trecho do guia depois? Mas deixa eu só falar uma coisa antes. Que eu acho que uma coisa que é legal de pensar é que é um guia mesmo, né? Tem esse nome, o Guia do Mochileiro das Galáxias, porque tem vários pontos que tá explicando os locais, alguns pontos da galáxia, né? E definindo coisas. É que assim, ó, o Ford, ele na verdade é um escritor do guia, né? Ele é um dos escritores do guia. Ele tá na Terra porque ele foi incumbido da tarefa de escrever sobre a Terra, né? De fazer uma entrada da Terra no guia. Né? Entrada que ele, né, brilhantemente define como praticamente inofensiva. Né? Que é o quinto livro, né? Que é o quinto livro, se eu não me engano. É. Como é que fala? O dito antes era inofensivo. Aí ele ficou aqui 15 anos pra alterar pra praticamente inofensivo. É. Ai, verdade. Ele colocou praticamente. Ai, que viagem. Mas leia, Edson. Sobre quando o Arthur vai reclamar que vão demolir a casa dele, né? Ah, é sensacional. Ele coloca, o cara fala pra ele, né? O senhor teve um longo prazo a seu dispor para fazer quaisquer sugestões ou reclamações, como o senhor sabe. Disse o senhor Prosser. Longo prazo, falou Arthur. Longo prazo? Eu só soube dessa história quando chegou um operário na minha casa ontem. Perguntei a ele se tinha vindo para lavar as janelas e ele respondeu que não, vinha para demolir a casa. É claro que não disse isso logo, claro que não. Primeiro ele lavou umas duas janelas e me cobrou 5 pratos. Depois é que me contou. Mas, senhor Dente, o projeto estava à disposição na Secretaria de Obras há 9 meses. Pois é, assim que eu soube, eu fui lá me informar ontem à tarde. Vocês não se esforçaram muito para divulgar o projeto, não é verdade? Quer dizer, não chegaram a comunicar as pessoas nem nada. Mas o projeto estava em exposição. Em exposição? Eu tive que descer um porão para encontrar o projeto. É no porão que os projetos ficam em exposição. Com uma lanterna. Ah, provavelmente estava faltando luz. Faltavam as escadas também. Aqui é, né? Vamos combinar. É super realista, né? Não, o final é assim, mas afinal, o senhor encontrou o projeto, não foi? Encontrei sim, disse Arthur. Estava em exibição no fundo de um arquivo trancado, jogado num banheiro fora de uso, cuja porta tinha a placa "Cuidado com o Leopardo". Aí, o mais legal é que depois chega os Vogons e é exatamente igual. Se é a mesma mensagem, né? Porque alguém conseguiu se comunicar com os Vogons e eles começam a falar assim... Como assim ninguém viu o projeto? Tava exposto lá no planeta tal. Verdade. E uma coisa que eu acho bem legal, assim, no Guia do Mochileiro das Galáxias, que ele é muito humorístico, né? Obviamente. Então, ele é uma série de ficção científica e até a gente comentou no último, né, que a gente falou sobre ficção científica, que às vezes as pessoas têm bastante preconceito com o gênero por achar ou muito sério ou muito difícil, algo do tipo assim. E o guia não é, né? Ele é, na verdade, ele é super engraçado e se a gente for pensar, ele é muito simples mesmo, né? Tanto que, enfim, são uns caras malucos andando pela galáxia. É bem, bem essa ideia mesmo, né? Queria só relembrar que a minha síntese faz sentido. Claro que faz. Eu tava só incomodando mesmo. Mas o que que acontece? Na verdade, eu não li todos ainda, né? Sou meio sem vergonha agora aqui. Mas, pelo menos, acredito que todos eles praticamente vão funcionar da mesma forma, né? E especificando daí, dependendo do local, é isso? Na verdade, não. Na verdade, é uma história em sequência. Sim, mas deles andando pela galáxia. Sim, só que depois, eles voltam pra Terra. Na verdade, eles se perdem pela galáxia, né? Eles vão, voltam. Sim. Sim, mas exatamente. É. Sim, mas vocês entendem o que eu quis dizer, assim, de que não é algo assim... como é que eu posso dizer? Não é complicado de entender, não tem eu não sei explicar. Tá faltando a palavra do que eu quero dizer, daqui a pouco volto. Enfim. E sobre os personagens, gente? Vamos lá, então. Zaphod Beeblebrox. Genial. Eu tenho... Eleito mais maldito da galáxia por não sei quantas vezes consecutivas. Eu não sei se vocês vão me entender. Eu tenho um problema sério com o personagem principal, cara. Eu não consigo gostar do Zaphod de jeito nenhum, cara. Eu acho sério? Ele... Nossa, eu adoro ele. Ah, tá louco. Eu não sei se é porque... Cara, eu não gosto dele, tá ligado? Tipo, eu não gosto dele, mas eu adoro... personagem, assim, tipo, eu não gosto da pessoa dele, sabe? É, eu gosto por ele ser detestável. É, eu não sei se é porque eu me identifico com o Arthur um pouco, porque o cara é muito escroto com ele o tempo inteiro, tá ligado? Tipo, às vezes ele é gratuito demais, chamando o cara de macaco, porra. Tipo... Ai, cara, eu sei lá, eu acho que o Emrock feita pra fazer esse personagem. É, e tem isso, né? O Sam Rockwell, ele acrescentou, tipo, muito, assim, no personagem no filme, assim, cara. Eu achei que ficou muito bom. Botou uma canastrícia a mais, né, cara? Não. Exato, cara. No DVD tem os extras, né? E aí tem as pistas. E aí o Sam Rockwell fala assim, eles não conseguiram pagar o Jim Carrey pra esse papel aí, daí eles me chamaram, tá ligado? Mas, cara, eu acho muito genial, meu. Eu posso falar um pouquinho dos personagens? Pega a tua. Então... Com licença. Arthur Dent. É o Bilbo, seria o Bilbo. Ah, querido. Na verdade, é o Martin Freeman, né? Tá, para de incomodar. É um tipo inglês mesmo. Eu lembrei do meu gato. Tipo inglês. Que é um cargo totalmente só de aparências, né? Que foi criada por um gerador de probabilidade finita, né? Que é a parte mais legal. Cara, a forma como foi criado o motor de probabilidade finita é genial, cara. Tu lembra, Zardinho, Godoka? Eu lembro que tipo, foi um cara numa festa. Cara, não lembro direito, cara. Eu tinha que ter separado, cara. É, eu lembro, eu falo alguma coisa que é tipo uma festa dos cientistas lá, que daí o cara meio que só pensou no bagulho que não poderia existir, e o fato dele ter pensado naquilo fez aparecer o motor na frente dele, tá ligado? E tem o esquema que o próprio Zaphod, enfim, ele rouba a nave, né? Sim, exatamente. Na própria cerimônia, ele está sendo... Sim, na cerimônia de posse para ser presidente da galáxia, né? Não é isso que acontece? Sim, ah, tá. Isso tá, que faz... E daí que eles pegam a carona? Ele rouba a nave e ele vem para a Terra. E depois ele pega a Trillian na Terra, né? E aí depois que a Terra explode e o Arthur e o Ford vão parar na nave Vogon, eles conseguem pegar carona porque a Coração de Ouro passa por ali e aí por causa do gerador de probabilidade infinita, porque eles são jogados no espaço, e por causa do gerador de probabilidade infinita eles conseguem pegar carona na nave, né? Eles conseguem pegar... Eles conseguem, né, eles entram lá, e aí, tipo, quais são as chances, né? O Arthur encontra a Trillian dentro da nave. Aqui, eu achei como é que criaram o gerador. O aluno chega, porque eles só conseguiam criar um gerador de probabilidade finita. Que tinha que fazer, como é que é? O princípio de gerar pequenas quantidades de probabilidade e improbabilidade infinita, simplesmente ligando os circuitos lógicos de um cérebro submerso Bumblewing 57 e uma impressora de vetor atômico suspensa num produtor de movimentos bonianos intensos, como por exemplo uma boa xícara de chá quente. Já era naturalmente bem conhecido. Aí surge um aluno do nada e fala que a máquina é impossível de ser criada, um gerador grande. Ele coloca, se uma tal máquina é praticamente impossível, então logicamente se trata de uma probabilidade finita. Assim, para criar um gerador desse tipo, é só calcular exatamente o quanto é improvável alimentar essa cifra no gerador de improbabilidades finitas, dar uma xícara de chá pelando e pronto. As explicações são muito boas, cara. Só pra fazer um adendo aí. O Zaphod não rouba a posse de presidente dele. Ele rouba no lançamento da nave. Isso, ele virou presidente. Gerador, pra roubar, né? Ele virou presidente pra roubar a nave. Tá, exatamente, ele virou presidente pra roubar a nave. Inclusive, ele usa isso como uma das justificativas, né? Se eu não me engano. Enfim. Ele é meio que incumbido de um outro cara que morreu, do presidente anterior, uma coisa assim, a procurar... Ele tem uma missão lá que ele suporta o próprio cérebro. E esse cara meio que escolhe ele quando ele é moleque, porque ele pega um patinete voador, sobe com o Ford pra super nave do cara, invade a nave e exige jujubas, porque invadiu a nave. Aí o cara dá jujubas pra ele. Aí depois de pegar as jujubas, eles ficam tipo 4 anos no reformatório em foto juvenil. É, não, ele falou assim, tipo, nós rimos muito, ele largou a gente no reformatório. Ele se elogiou muito, ele riu e tal, depois ficou não sei quantos anos no reformatório. Tipo. E outro personagem da nave que é o Marvin. Marvin, né? Nossa, como eu odeio o Marvin. Eu adoro o Marvin, cara. Melhor personagem que existe. Melhor. Velho, eu entendo, Edson, eu entendo porque que o Vini se identifica com o Marvin. Porque os geodos do Vini do lado esquerdo também. Eu não me identifico tudo com ele. Tudo faz sentido. Tudo faz sentido agora para mim. Cara, ele é o gosto... Marvin da nossa navezinha aqui. Eu gosto do Marvin, cara, mas eu sinto muita pena dele, porque tipo, ele não tem culpa de ser desse jeito, é a programação dele, tá ligado? Cara, tem um dos livros, se não me engano, é O Restaurante no Fim do Universo, ou se é A Vida do Universo, que ele some, tipo, ele vai parar, ele fica vários anos, assim... Ele vai pro passado e ele tem que viver no passado, toda, tem que viver toda a vida dele de novo. Ele vive toda a eternidade de novo. Ele é mais velho que o universo. Ele é mais velho que o universo. 37 vezes mais velho que o universo. Eu acho que é depois do restaurante, né, que acontece isso com ele. Não é, ele fica por lá, se eu não me engano. Ele fica trabalhando de manobrista. Ele fica trabalhando de manobrista. Esquece dele lá. E, cara, aquilo me deu um alívio tão grande, velho, quando esqueceram dele. Daí eles param de falar dele um tempo. assim, sabe? Tipo, tem muitos, muitos e muitos capítulos que eles não trazem o Marvin, assim. E aquilo me deu um alívio, porque, cara, como eu odeio aquele robô, cara. Cara, o Marvin salvou eles em Magrateia, cara. Ele foi conversar com a nave se matou. Ele deprimiu a nave, exatamente, né? Cara, ele impede a invasão dos robôs de novo. Marvin, heróizaço, cara. Heróizaço. E no filme eles fazem aquele lance da arma do ponto de vista, né? Que não tem isso, não tem no livro, né? Que é aquela arma que tu atira nas pessoas e elas entendem o teu ponto de vista. Assim. Ah, sim. E aí eles salva todo mundo no filme, porque ele pega a arma e atira em todo mundo com a arma do ponto de vista e todo mundo se deprime e morre, assim. Mas era exaço, cara. Ele tá sempre salvando a pele deles. Ai, que horror. É, mas não dá pra não citar querido, né? O querido professor Snape, que faz a voz do Marvin. É verdade. Querido. Ah, é verdade. Ah, é até vontade de agora, assim, ó. Ele fazia a voz e quem tava dentro da roupa era o Willow, né, cara? Uhum. Podemos esquecer dele também. Sério que era o Willow? Sim, sim. Pelo menos eu vi o nome dele lá, tá ligado? Tipo... É o Willow. É o Willow. É o segundo melhor papel que esse cara já fez, então. Ele já fez, eu acho que. O Willow é o terceiro. O Willow é o terceiro. O primeiro é o Bruno Aleixo. Eu ia falar que era o Willock, né? No Retorno de Jedi. Posso falar sobre o personagem que eu mais gosto? Pode. Vamos surpreender o pessoal aí. Meu personagem favorito é a Fenchurch. Ah, sim, a. Do quarto livro. Quarto livro. Que Não cheguei lá. É a alma gêmea do Arthur Dente. Lembra que no começo do livro, eles falam que uma menina chegou à conclusão de qual era a pergunta para resposta essencial. Não, ela chegou no jeito de fazer todo mundo se sentir bem. E sem precisar pegar ninguém em lugar nenhum. Isso aí. Ele fala, o Gomes adora essa frase, que ele fala assim, tipo, 2000 anos depois que um cara falou para as pessoas que elas deveriam ser legais umas com as outras e pregaram ele numa cruz, tá ligado? Ela é essa mina, ela chega à conclusão, né, do que as pessoas têm que fazer para ser legais umas com as outras. Isso. E aí ela tem, tipo, um aneurisma e ela vira um brócolis. Deixa eu ler o prólogo aqui, o prólogo é genial, cara. Olha só. Muito além, nos confins inexplorados da região mais brega da borda ocidental desta galáxia, há um pequeno sol amarelo e esquecido. Girando em torno deste sol, a uma distância de cerca de 148 milhões de quilômetros, há um planetinha verde azulado absolutamente insignificante, cujas formas de vida descendentes de primatas são tão extraordinariamente primitivas que ainda acham que relógios digitais são uma grande ideia. Este planeta tem, ou melhor, tinha, o seguinte problema. A maioria dos seus habitantes estava quase sempre infeliz. Foram sugeridas muitas soluções para esse problema, mas a maior parte delas dizia respeito basicamente à movimentação de pequenos pedaços de papel colorido com números impressos. O que é curioso, já que em geral não eram os tais pedaços de papel colorido que se sentiam infelizes. E assim, o problema continuava sem solução. Muitas pessoas eram más, e a maioria delas era muito infeliz, mas mesmo as que tinham relógios digitais. O número cada vez maior de pessoas acreditava que havia sido um erro terrível da espécie descer das árvores. Algumas diziam que até mesmo subir nas árvores tinha sido uma péssima ideia, e que ninguém jamais deveria ter saído do mar. E então, uma quinta-feira, quase 2000 anos depois que um homem foi pregado num pedaço de madeira por ter dito que seria ótimo se as pessoas fossem legais umas com as outras, uma garota, sozinha numa pequena lanchonete em Hixmanworth, de repente compreendeu o que tinha dado errado todo esse tempo e finalmente descobriu como o mundo poderia se tornar um lugar bom e feliz. Dessa vez estava tudo certo, ia funcionar e ninguém teria que ser pregado em coisa nenhuma. Infelizmente, porém, antes que ela pudesse telefonar para alguém e contar sua descoberta, aconteceu uma catástrofe terrível e idiota, e a ideia perdeu-se para todo sempre. Esta não é a história dessa garota, é a história daquela catástrofe terrível e idiota e de algumas das suas consequências. É também a história de um livro chamado Guia do Mochileiro das Galáxias, um livro que não é da Terra, jamais foi publicado na Terra E até o dia em que ocorreu a terrível catástrofe, nenhum terráqueo jamais tinha visto ou sequer ouvido falar dele. Apesar disso, um livro realmente extraordinário. Na verdade, foi provavelmente o mais extraordinário dos publicados pelas grandes editoras de Ursa Menor, editoras das quais nenhum terráqueo jamais ouviu falar. O livro não é apenas uma obra extraordinária, como também um tremendo best-seller, mais popular que a Enciclopédia Celestial do Ar, mais vendido que mais 50, mais 53 coisas para se fazer em Gravidade Zero, e mais polêmico que a colossal trilogia filosófica de Ulon Kulufid, Onde Deus Errou, mais alguns grandes erros de Deus, e quem é esse tal de Deus, afinal? Em muitas das civilizações mais tranquilonas da galáxia, o Guia do Mochileiro das Galáxias já substituiu a grande Enciclopédia Galáctica como repositório padrão de todo conhecimento e sabedoria, pois ainda que contenha muitas omissões e textos apócrifos, ou pelo menos terrivelmente incorretos, ele é superior à obra mais antiga, prosaica, em dois aspectos importantes. Em primeiro lugar, é ligeiramente mais barato. Em segundo lugar, traz na capa, em letras garrafais e amigáveis, a frase "Não entre em pânico". Mas a história daquela quinta-feira terrível e idiota, a história de suas extraordinárias consequências, a história das interligações inextricáveis entre essas consequências e este livro extraordinário, tudo isso teve um começo muito simples. Começou com uma casa. Eu gosto muito do guia, assim, as explicações que ele dá, assim, sobre os verbetes do guia, tipo, falando da toalha mesmo, né, que tem duas páginas falando, sei lá, uma página inteira falando das utilidades de uma toalha, ou como é que é o que ele fala também. É, se as pessoas te veem com a toalha, significa que você tá preparado, então elas confiam em você. Ou como é que é a besta voraz de Tral, é a besta voraz de Tral que chama, né? É isso? Terrível besta. Terrível besta. Que tu consegue se construir uma toalha, consegue esconder porque ela acha que se ela não tá se tu não tá vendo ela, ela também não tá te vendo. Então, lá no terceiro capítulo, que vai dizer a importância da toalha para os viajantes da galáxia. E daí tem, né, toda aquele monte de função, e eu achei bem interessante, não vou mentir, que eu fiquei chocada com a quantidade de... Como é que tu pode armazenar até nutrientes nas bordas da toalha. Pra... Uhum. Não, olha, são várias coisas, mas eu acho engraçado aquele momento que ele diz assim, que porém o mais importante é o imenso valor psicológico da toalha, sabe? Quer dizer, tem até um valor psicológico a toalha. Vocês lembram quais são as funções da toalha, gente? É pra... Tu pode usar ela pra te... Um agasalho. Pode usar ela... Deitar sobre ela nas reluzentes praias de areia. Tu pode usar ela como arma. Usar como arma é muito bom. Pode dormir... Dormir debaixo dela. Usar como vela pra uma jangada. Assim. Como vela pra um barco, né? pode umedecê la e lutar em combate, isso, né? Que é quando quando é a arma. Tá olhando, né? Pode enrolar na cabeça, né? Uhum. Que mais? Ah, pode um monte de coisa, é muito bizarro. Pode usar ela pra se secar também quando tá molhado. Ah, é verdade, óbvio. Eu lembro que tem uma. Quando o Zayfod ele encontra um cara lá pro segundo livro. Ele tá morrendo de fome, o cara fala assim, chupa essa ponta da toalha. Isso. Tem nutrientes básicos, não sei o quê. Ele fica, porra, esse gosto é horrível e tal. Então, aí já começou a conhecer outro canto. O que tem isso aqui? Antidepressivos. E tem também outros elementos, né? O peixinho aquele, né? Peixe Babel. Que agora o Evandro colocou ali, que, ó. Que era o tradutor que a gente usava antigamente, né, cara? Antes de vir o Google e acabar com todas as outras possibilidades. Babel, ele tinha esse nome por causa do Mochileiro. Tu entrava lá no Babel Fish. Acho que não era por causa do Guia do Mochileiro, né? Acho que não era por causa do Guia do Mochileiro. Não, cara, eu acho que... Era por causa do Torre de Babel. Cara. Ah. Era. Tá, mas eu acho que o peixe... Não, o peixe é por causa da Torre de Babel. É por causa da Torre de Babel. E daí Babel deve ser por causa do... Daí é um Inception. É o Inception. O tradutor é por causa do peixe. Não, isso que eu tô falando. É spin-off, não sei. O tradutor era por causa do... Eu acho que era por causa do guia, cara. Enfim. Vamos falar um pouquinho do próprio Douglas Adams, então. Eu não sei se vocês sabem que antes de ele escrever, né, o Guia do Mochileiro, tá, ele trabalhou como editor de roteiro no Doctor Who, né? Eu achei que tu ia falar pedreiro. Não, e ele foi guarda-costas, construtor de cocheira, porteiro de hospital e limpador de galinheiro. Essas foram as funções do Douglas Adams. Vocês sabiam que ele foi limpador de galinheiros? Eu acho isso muito bizarro. Eu não sabia que isso era profissão. Tá ligado? Eu também não sabia que isso era uma profissão, confesso. Lembre-se que existia a profissão limpador de telefones. Ué, mas deve ser uma profissão, enfim, né? Só que daí o livro ele foi publicado em 79. Depois ele foi traduzido para mais de 20 idiomas. E vendeu mais de 20 milhões de cópias em todo o mundo. Então, o livrinho aí, ó, em 79. 39 anos. Olha aí, tua idade, Charina. Que minha idade, tá louco? Não, ele morreu com 49. É. Ele morreu fazendo esteira na academia. Ó, viu? Espírito. Ele teve um infarto. De exercício. E eu tava pesquisando na internet, assim, daí tem uma página... Uma página não, perdão. Tem um post lá no Omelete que... Ah, diz, não. Né, 42 fatos sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias. Não. Mas... Omelete não. Tá, mas deixa eu só citar, porque o primeiro fato eu me lembrei e é engraçado. Tu pode editar essa parte, Edson, não tem problema. Mas, ó, um dos fatos lá que aparece é: o homem é a terceira espécie mais inteligente do planeta Terra. Vocês lembram qual é a primeira? São os golfinhos? Não, os golfinhos é a segunda. Os ratos. Os golfinhos é a segunda. Porque, né, spoiler, o rato planejou, o rato encomendou a Terra, né? A Terra é o computador. Cara, isso é muito foda, cara, quando a gente descobre assim, que existiu tipo, um supercomputador chamado, como é que é, o Pensador Profundo, né? Isso, que ele projetou um outro computador, que seria a Terra, pra poder responder a questão fundamental à vida, boa, do universo e tudo mais. Os caras não sabiam a pergunta, né? Calcula aí a resposta pra nós aí, da vida, do universo e tudo mais. Aí o cara levou milhões de anos, assim, 42. 7 milhões de anos depois, 42, vocês não vão gostar da resposta. 42 não encaixa. Tá, mas qual é a pergunta? Não, tem uma cena que o Godoc comentou esses tempos, que a cena é fantástica, que é quando o computador dá a resposta, né? Que ele fala que é 42, mas ele não dá qualquer pergunta. Que um dos cientistas olha pro outro e ele olha, a gente vai ser bem chato. Tipo, eles estão a festa mundial assim do lado fora da janela, a gente vai ser bem chato. Mas legal é o computador, porque o computador ele fica fodão, tipo assim, eu sou maior do que um fulano de tal que calcula em um milissegundo o peso da estrela, não sei das quantas, o outro que não sei o que, assim, então calcule pra gente a resposta universal da vida, do universo e tudo mais. Faz o silêncio. Essa é fogo, hein? Essa é fogo, hein? Precisa de tempo. Tempo quanto aos 7 milhões de anos. O que é mais legal dessa cena é que invade uns filósofos, tá ligado? Que eles querem acabar com o computador. Que é o sindicato. Porque se ele responder a pergunta, vai acabar com o emprego deles. Ninguém mais vai pensar em nada. Ninguém mais vai. Exato, cara. Tipo, não pode. Daí o pensador fala, não, mas é que eu vou levar 7 milhões de anos pra resolver essa questão. Vocês podem ficar teorizando sobre isso todo esse tempo aí. E tanto que 7 milhões de anos depois, os caras ricos que vão lá, que são os grandes representantes, eles são os filósofos, não os cientistas. Uhum. Exato. Ah, verdade. É descendente dos filósofos, exatamente. É muito foda isso. E as adaptações, vocês viram? Eu vi só o filme. Ah, o filme, eu adoro o filme. Eu acho do caralho, cara. Ah, o Mos Def de Ford Perfect, cara. Eu vejo... eu leio, eu imagino... Eu não consigo imaginar o Ford alto, ruído e tal. Eu imagino o Mos Def, cara. É verdade. Sim. Verdade. É verdade, cara. Eu também. E o Arthur também, cara. Não, porra, consigo não ver o Martin Freeman. Esse filme, cara, ele... Eu acho tão a fuder, cara. Só que ele tem uma coisa que é muito legal. Que quem não leu o livro odeia o filme. Eu tenho, tipo, conheço muita gente que não leu o livro... E, tipo, odiou, ou, no máximo, tipo, sabe, não é pra mim e tal. Mas é, isso acontece muito, cara. Se tu vai ver o filme, cara, ele tem referência inteira ao livro, só que elas não são explicadas, tá ligado? É igual... A cena da baleia do vaso de Petúnia? É igual quando mostra lá o planeta dos Vogon, que eles vão lá no planeta dos Vogon. E aí aparece os caranguejinhos com as pedras encrustadas andando, assim, tá ligado? Sim, tipo... tem um monte de referência. Mas tem umas coisas que são muito legais, assim, tipo, no planeta dos Vogon, se tu pensa, se tu tem uma ideia, tu toma um tapa na cara, né? Vem um negócio de tomar um tapa na cara, assim. Tu não tem que pensar, tu tem que só executar, assim, tipo... Aquela vez que a gente fala, ah, tive uma ideia, pá, toma um tapa na cara, assim. Mas é muito legal, porque eles realmente, tipo, deixaram várias coisas jogadas, assim, só pra quem leu. É como se o livro fosse um apêndice do... Né? O filme fosse um apêndice do livro, né? Como se ele fosse, sim, tipo, sim, só pra quem leu mesmo, assim. É, as partes que aparecem é um funcionamento do gerador de probabilidade infinita, que eles ficam se transformando em umas coisas, tipo, que eles viram em massinha de modelar, isso, tá ligado? Que dublado foi narrado pelo Zé Wilker, e tá genial a narração dele. Sim. Não, e tu tá ligado que no cinema, quando exibiram aqui, mesmo a versão legendada, era dublada pelo Zé Wilker? Sério? Sério? Sim. Que incrível, sim, isso. Sim. É, eu fui ler, assim, porque ele fala que, tipo, como é muita explicação e tem muita coisa acontecendo na hora que ele tá explicando as coisas, que era a narração, mesmo quem foi ver legendado tinha que ouvir o Zé Wilker falando, tá ligado? Ah, que loucura! Eles fizeram essa versão assim, cara. Era bem, um negócio bem bizarro, né? Ah, é que eu não vi do cinema, né? Eu vi... É, mas ficou... Eu vi em casa, assim. Eu tenho DVD. Eu não... É, na época também, do cinema também, eu não fui ver. Porque eu não tinha lido o livro, eu li o livro. Depois eu fui ver o filme. Sim. É, eu gosto bastante do filme, cara. Apesar que eles botam um relacionamento ali entre a trilha e o Arthur, que não existe. Ah, verdade. É. Existe de certa forma no quinto livro. A trilha é a Zoe da Chanel, tá ligado? Oi? Existe de certa forma no quinto livro, né? Ah, mas, tipo, dá a entender que nunca rolou nada entre eles, né? Que o Arthur é basicamente um catra espacial, né? É que a trilha... Sim! Eu não diria um catra espacial, né? Teria sido outro. É uma filha da puta, na real, né? E aí é o guia do punheteiro das galáxias, né? Cara, aí que tá. Eu não vejo ela como filha da puta, cara. Tipo, ela... Ah, ela é uma... Faz o que ela tá afim de fazer. Obrigada, cara. Vini. Porque, né? Vamos aqui... Tipo, xingar a mulher não é o que queremos aqui. Eu falei que no filme é a Zoe Deschanel, que ela é sempre igual em tudo que é lugar. É, aquela mina lá dos 300 dias com ela lá, todo mundo sabe que ela no final nunca fica com os caras, né? Tudo sacanagem. Não, mas é que assim, é muito diferente a trilha do livro pro do filme, né? Porque no filme a história é mais curta, daí tem que dar o... Tem que fazer um romancezinho ali pra dar uma engatada na coisa, mas tudo bem. Agora, no livro, cara, no livro eu gosto bastante da trilha, apesar de o meu problema com ela é que eu acho ela um personagem meio apagado, assim, né? Tipo, no quarto, quinto e sexto livro, porque tem um sexto livro. No sexto livro, inclusive, aparece mais a respeito desse relacionamento dela com o Arthur, né? Mas acho que eu fui o único que leu o sexto livro aqui. É. Então, é verdade. Inclusive, o que eu acho legal do sexto livro é o quão adulto o relacionamento dele se torna. Porque, spoilers, eles têm uma filha, né? Porque enquanto o Arthur tá lá metendo aquela bronha galáctica lá pra vender sêmen e ganhar dinheiro e passear pelo universo, né? a Trillian, ela é a última humana e ele é o último humano. Então, ela só pode... Ele é o mais compatível. Não, né? Ele é o único compatível com ela. Então... O único doador de esperma no banco galáctico de esperma. Exatamente. Então, ela só pode ter uma filha com ele. E aí nasce a guria e a guria toda revoltada. Nasce um demônio da tasqueta, é um né? Capeta. Porque ela assim... Recebe a doação de esperma dele, se ninguém pode ter filho. Porque ele é o único humano, cara. Então ela precisa de... Ninguém vai poder gerar. Não, mas... É, ele usa só, pra poder viajar, tá ligado? Então, tipo, acho que eles nem se importam com o doador. É, assim, é tipo que nem aquela galera que vende esperma pra pagar a faculdade, tá ligado? Nem tem um filme lá com o Vince Walker, tem 300 mil filhos. Sim. No final, ah, verdade. Então, assim, ele tá meio pouco se cagando. Aí no final ele descobre que ela teve uma filha e que essa filha é dele. Só que, tipo assim, o relacionamento que eles têm é muito adulto, tá ligado? Porque ele meio que supera esse lance dela ter deixado ele na festa pra ficar com o Zayford. E depois ela tá cagando pro Zayford, que eu acho mais massa também. Porque o Zayford meio que baba ela grande parte dos livros, e até que uma hora ela meio que cansa do cara. E ela, tipo, bah, eu vou me resolver sozinha ou eu vou me resolver com outra pessoa. E ela vaza, tá ligado? Cara, a Trillian, ela é uma astrofísica. Exatamente. Que viaja com três imbecis, cara. E um robô depressivo. Então, maníaco depressivo. Cara, e outra eu coisa. Eu entendo ela ser apagada, ela só não quer se envolver muito com essa galera. Ela só tá aproveitando o rolê. Eu super compreendo ela. Inclusive, faria o mesmo, entendeu? Porque. Não, e outra coisa, ela é astrofísica, né? E daí não. Ela conhece o ele na festa. Sim. E depois vai embora. Pô! O que, que ela ia querer mesmo? Ela quer ir exatamente, conhecer a galáxia. Não tá nem aí pro cara machadão que quer ficar em casa. Ela quer conhecer, ela quer ir pro espaço. Surgiu. É, quando ele se encontra. Espaço, né? Bora quando ele se encontra, ela fala: vamos pra África. Dele, daí tipo, não, vamos amanhã, tá ligado? Dele, vamos, não, pra, não, pô. Vamos testar antes, né? Vamos pra Cornwall. É. É, ela tá pela loucuragem, né? Eu não me lembro se essa parte que ela fala pra, que convida ele pra ir pra África tem só no filme ou no livro, não lembro se é no livro. O Arthur? Ela convida o Arthur só no filme. No livro. Só ele no tá, filme, né? É. Só no filme. Tá. No filme ele tá. No livro ele tá vendo ela pelo cansaço. Aí o Zayford aparece e leva ela. Na hora que ele vai buscar bebida, sabe? É, ele sai pra pegar um negócio, quando ele volta, ela tipo, já foi embora. Sim, daí chegou o Zayford e levou ela. Vamos dar uma volta, gatinha, sou do espaço. Ah, no filme é tão, cara, é muito engraçado. Aquela lata preparada do Sam Rockwell. Parece uma spaceship. Muito bem, cara. Não, e o foda é que, tipo assim, mais um spoiler, né? Porque, cara, eu fui o único que leu a porra do sexto livro, então vamos lá. Ela. Tá ligado o cara que viaja, o imorrível lá, o cara que não morre e que ele viaja... Sim, porra, sim, ele quer ofender toda a humanidade, isso, toda a criação. Todos os seres vivos em ordem alfabética, tá ligado? É, no final ela acaba ficando com esse cara. E, tipo assim, eles começam a conversar e aí ela, tipo, ela tá puta da cara, porque tipo assim, porra, ele é imortal e ele quer morrer, porque o motivo dele tá por aí xingando todo mundo é porque ele quer irritar alguém que fique puto de chegar ao ponto e tentar matar ele e conseguir matar ele. Então, eles ficam conversando, ele tem um papo todo existencial, que ele fica dizendo que ele quer morrer e tal, porque ele não encontrou um sentido para a vida dele. E daí o negócio que o Douglas Adams ele conseguia fazer, mas não foi ele que escreveu, né? Ele consegue deixar tudo de um jeito mais despojado, engraçado e que não parece que está ali para aquilo. Né? Já o cara que escreveu o livro ele acabou transformando essa discussão existencial num papo meio que romântico, e daí ela vê que ele é um cara que precisa de algo e ela também, e daí o cara vê que o sentido da vida dele agora é ela e não é o Douglas Adams que escreveu, então o sentido da vida desse cara imortal tinha que se adestrar aquela menina que ela teve com o Arthur. Inclusive, a menina super apoia eles procurarem alguém pra matar o cara, e quem encontra alguém pra matar ele é o Zayfod, amando da menina, cara. E eles encontram quem? Thorod e Somo, Deus do Trovão. Ô, Vini, mas esse sexto livro aí é o Salmão da Dúvida, né? Não. E tem mais uma coisa. E foi escrito por quem esse? Foi escrito pelo cara que escreveu Artemis Fowl. Coisa assim. Que o... Como é que é o nome dele? É Elwyn Colfer. Que ele era amigo do Douglas Adams. E aí o Douglas Adams tava pra bater a caçuleta, e aí ele falou pro cara assim, ó... Nossa, eu tô falando muito da minha cabeça, cara, deve estar tudo errado. E aí ele meio que passou as anotações que ele tinha do livro pro cara, e o cara escreveu, meio que assim, na broderagem. Então, tipo, ele meio que se baseou em algumas coisas escritas por ele mesmo, pelo próprio Douglas Adams, assim. Mas ele foi publicado muito tempo depois, não foi? Foi bastante tempo, eu acho que saiu depois do filme, se eu não me engano. Lembro quando chegou pra ele com uma marmita de lata cheia de post-it dentro e falou: transforma isso num livro, né? Vocês vão fazer uns resuminhos aí dos outros, só pra não. Vamos lá. Quem leu tudo. Tá, não. Vamos então só retomar assim, ó. Na verdade, originalmente são 5 livros, né? Escrito pelo Douglas Adams. Olha só, peraí, deixa eu fazer uma correção aqui, porque eu tava falando tudo de cabeça, né? Como sempre. O livro, o item outra coisa, que é o sexto livro do Guia do Mochileiro das Galáxias. Ele foi escrito pelo Owen Coifler, que é o autor desse livro aí. E ele foi publicado no 30º aniversário do primeiro livro. 2009. Foi em 2009, dia 12 de outubro de 2009. E ele foi publicado com autorização da mulher do Douglas Adams. Então não foi o Douglas Adams. O próprio Douglas Adams autorizou através de mesa. Exatamente. Através da mulher do Douglas Adams. Mesa mediúnica. Eles foram num kardecista lá e recebeu... Ela rolou um Chico Xavier ali. Então, o primeiro livro nós falamos, o Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Que é o que inicia, então, a série. O segundo é O Restaurante no Fim do Universo. O segundo é o melhor. Quem quer falar desse? Eu só não acho melhor que o primeiro. Ah, eu não li todos, né? Eu li só, os dois primeiros. Então... Cara, eu acho que esse pai ele é até melhor que o primeiro. A história do quando eles caem naquele planeta que é a Terra, e aí descobre que a Terra foi colonizada por burocratas de outro planeta, assim. Não eram burocratas, eram pessoas medíocres, era tipo o pessoal que trabalha com publicidade e propaganda. Assessor de imprensa, equipador de telefone. Que foram convencidos a entrar numa nave e ficar em animação suspensa, porque o resto da população ia entrar nas naves seguintes e ia seguir eles até o próximo planeta. E aí, só que não, planeta, eles se livraram dessa galera. Botaram toda essa galera na nave. Isso é genial demais, cara. Isso é muito genial. Porque daí eles caíram na Terra. Práticas de jogging, cara. Eu acho genial. Eles caíram na Terra pré-histórica. Pré-histórica. E acabaram matando todos os Neandertais de lá e, tipo, eles se colonizaram a Terra, tá ligado? Porque a Terra foi feita pra lá a resposta. Então tinha toda uma população, tinha todo um sistema lá que, conforme se desenvolvesse, ia calcular a resposta. E aí eles chegaram lá e eles subverteram o cálculo, porque eles começaram a se livrar de quem era original e ficar lá, né? E aí... Daí causou o que causou, sabe? Tipo, e são a porra dos vírus. Tu vê que não ia ter resposta nenhuma logo de início, assim. Tu vê que já tava condenado, assim, o bagulho. É muito frio. Esse aí já é o final do livro, né? Eles ficam presos nessa terra pré-histórica. Assim. O lance é que, tipo... O final do livro é eles dando a volta de Yards. Aí tá o prêmio pro Zlart Bafasso, assim, escrito no gelo. Sim! Tá uma assinatura dele no gelo, né? O restaurante no fim do universo começa com eles indo, né, pro restaurante. Eles falam, ah, tu tem que deixar, depositar um centavo numa conta, não sei o quê, que aí quando tu chegar no restaurante, a janta já tá paga, porque o restaurante é realmente no fim do universo, né? Não no fim físico, mas no fim temporal, assim, tipo, no final dos tempos, assim, tipo, o universo inteiro tá acabando, vai explodir, assim. E ele fica numa bolha temporal ali, né? Fica, tipo, numa espécie de loop eterno, né, nos momentos finais. Então, tipo, é o espetáculo que eles chamam, né? Tipo, de toda noite tem um espetáculo, assim. E aí, tu deposita essa grana, quando tu chega lá, tua janta já paga, né? É muito bom. Muito legal, cara. E tem um animador de eventos ali, que ele anima tanto o outro restaurante do início do universo, quanto esse do fim do universo. E tem uma sacada, porque no restaurante do fim do universo tem uma galera que são os seguidores de um profeta que vai voltar quando o universo acabar, estiver acabando. E ele faz mó troça com os caras, e quando o universo tá quase acabando, o profeta aparece do nada, assim. Dá um pulo de luz e o profeta volta. Só que ele volta soltando um segundo, ele não consegue passar porra de mensagem nenhuma. Agora, o restaurante é muito bom, cara. Tem a vaca que oferece as partes. Eu conheço os tomates que ficariam ofendidíssimos se eu visse isso. Sim! Vou pôr uma salada, o Arthur fala, né? É muito boa a comida, né? Oi, boa noite, eu sou o prato principal. Qual é a parte de mim que o senhor gostaria de comer? Tipo, assim, o poeta tá falando comigo, ele. Aí eu tô, pelo menos ele tá querendo ser comido. Tu come um monte de vaca aí que não quer ser comida, esse cara aí quer ir pro abate. Ô, eu quero esse pedaço aqui, ó. Ah, boa escolha, senhor. Muito legal, cara. Muito legal. O cara da banda lá que tá morto, ele tem que ficar morto por 5 anos pra fugir do imposto. É, tipo, contratual, né? É a banda que toca numa nave porque o som deles gera uma energia tão forte. Eles tocam um planeta desabitado. Exatamente. Disaster Area. Disaster Area. Eles tocam à distância, né? Nesse livro tem também o vórtice de perspectiva total, que mata qualquer forma de vida, mostrando a sua insignificância diante da imensidão do universo. Né? Que tem uma setinha, né? No meio do nada você está aqui. Exato. O outro livro, cara, que rola? O outro livro é o dos robôs, né? O terceiro, A Vida, o Universo e Tudo Mais. Isso. É dos robôs que jogam cricket, esse? É. Os robôs xenófobos do planeta Cricket. Ah, é, tá, beleza. O planeta Cricket é um planeta bucólico, bonito, que não tem contato nenhum com o universo. As pessoas no planeta Cricket, elas não olham pro alto porque não tem estrelas. O planeta ele é envolto por uma nuvem de poeira espacial. Aí na hora que conta a história do planeta Cricket, cai uma nave, do nada. E os caras do planeta Cricket, eles fazem uma nave de sucata, assim, atravessam a poeira espacial, quando eles veem aquela beleza, aquele tanto de estrela, de planeta, um vira pro outro e fala, é melhor a gente tirar isso daí, né? E resolvem destruir toda a existência ali do planeta Cricket. Sim, cara. Esse livro aí é aquele que tem um sofá que aparece no meio do... É, ele aparece no... Uhum. Ele aparece no... na Terra pré-histórica. Eu não consigo falar pré-histórico, porra. Que tem a nave... Esse é o que tem o gerador de problemas de outra pessoa. Ah, bom. Sim, mas assim, porque fazer as coisas ficarem invisíveis é muito difícil. Então você joga um campo de que aquela coisa estranha é problema de outra pessoa. Então as pessoas enxergam. Ela fica invisível. Se eu não me engano, a nave tem esse lance ao redor dela. Então, tipo, quando ela tá passando, nunca ninguém olha. Então nunca ninguém vê que ela tá vindo. Eu falei e a nave do Slert Bafast. Hã? Eu falei do sofá no meio do campo por causa dessa imagem que eu vou mandar pra você. Vale. A nave do Slert Bafast. Tá todo mundo esperando a imagem, daí aí o Luiz vai lá e manda uma foto com uma rola. Para aí, se você sabe. Ah. Olha essa imagem. Por favor. Aqui não. Opa, não está conectada a minha voz. Agora tá. Olha aí. Será que é referência? Ah, talvez. Pode ser. Tudo é referência. A nave dos Slert Bafast, ela já usa um método muito mais seguro de atravessar o universo que o gerador de probabilidade infinita, que é um outro motor que ele é gerado por robôs no formato de um bistrô italiano, com pessoas gritando, comida caindo, todo mundo berrando, xingando os outros, molho, almôndegas, e tudo que cai milimetricamente, matematicamente pensado para fazer a nave andar rápido. Cara, as explicações dessa nave dele buga muito totalmente, assim, uhum. Cara. É uns bagulho muito zoado, cara. Não, pra calcular esse momento agora, você tem que xingar o garçom, Arthur. Esse que o Marvin salva todo mundo, né, cara? O Marvin tá no planeta dos colchões. E o último, então, né? O quinto, quer dizer, porque não, o Vitor... Não, quarto. Ah, faltou o quarto. Até mais, obrigado pelos três. Ah, perdão. É que eu já tô assim, ó, é da naninha, né, gente? Pelo amor de Deus. Aqui, ó. O quarto livro, então... Eu tô falando tudo em português, vocês percebam, né? Se fosse o Luiz que estivesse apresentando, ele ia estar dando só os títulos em inglês. Mas eu sou uma pessoa... Eu estaria mesmo. Que preconceito linguístico é esse, vindo de uma professora? Não é preconceito, eu sou professora de língua portuguesa, eu vou sempre falar em português as coisas. O que, que tu ia falar mal de mim, Vini? Posso saber? Não ia falar mais nada, não. E no quarto livro, que em português é Até Mais e Obrigado Pelos Peixes, vocês querem aprender tudo de inglês? Falem aí com o Luiz, ele fala depois todos os títulos em inglês pra vocês, tá? São exatamente os mesmos, é traduzido perfeito. Então, porque qual é o problema de eu falar em português, Vini? Ele fugiu. Ele foi buscar uma ceva. Nossa, eu nem bebo, o que você tá falando? Não sei. Da onde? Pra cigarro. Eu tô tomando chá pra cigarro. Olha, não. A minha experiência é que às vezes algumas pessoas que bebem começam a beber do nada. Eu não posso beber. Eu tô tomando chá de chá termogênico aqui porque tá frio. Tô tomando chá de coca! Esse livro, ele é o que ele volta, o Arthur volta pra Terra, né? Tipo, e sem explicação nenhuma, ela tá de volta no lugar, não é isso? Oi? Sim, ele chega e tem uma pilha de... Oi? Ele tem uma pilha de contas na casa dele, a comida tá lá, tipo, há 4 anos na geladeira, tem uma caixa de presente na casa dele, que é um aquário muito bonito, que se você gira, ele aparece, assim, projetado. Até mais, obrigado pelos peixes. Mas eles chegam a explicar, tipo, o motivo da Terra tá lá. É a história da garçonete. Fenchurch. Fenchurch. É, porque depois eles colocam esse conceito de universos paralelos no Guia do Mochileiro das Galáxias, e daí... Não, é que, na verdade, não é o universo paralelo. Esses são a galera tentando desfazer a cagada dos Vogons e refizeram o planeta todo. Só que a Fenchurch, por causa dela ter descoberto a coisa que faria todo mundo agir bem uns com os outros sem precisar pregar ninguém em lugar nenhum, ela ficou meio louca, assim, ela não conseguiu recuperar do trauma. Hã? E aí ela, e daí ela vira um brócoli, daí ela fica tipo... Ela fica meio louquinha, indo de hospício pra hospício e tal, mas o Arthur sabe que ela não tem problema. Sabe? Ela só mostra... E é bonito, cara. Quando o Arthur mostra pra ela que ele sabe voar, cara, é genial. Cara, o Arthur, ele aprende. Ele aprende que voar é basicamente cair e errar o chão. E o legal é que tem toda essa parte dele aprendendo a voar, que é muito engraçado, porque ele não aprende de uma hora pra outra, né? Sim, sim. Ele aprende um momento muito, de muita tensão. Tava fugindo lá. Tem aquele que ele sempre mata lá, de tudo que é forma. Que ele mata toda a encarnação do bicho lá. Ah, eu esqueço o nome. Depois ele volta um morcego zoado, que é a última encarnação. Isso, exatamente. Mas esse que é legal, né, cara? Eles vão lá, como é que é? Esse aí é o que eles vão atrás lá da última mensagem de Deus, né? De Deus para o mundo, cara. E aí que eles reencontram o Marvin, cara. O Marvin tá todo ruimzinho já, cara. O Marvin morre nesse. Sim, dá a maior pena do Marvin. Ai, é bem triste, olha, cara. São muitos spoilers num podcast só. Nesse. Que perigo. No final desse. Perigo, super novo, né? Super novo. É. No final desse livro, eles encontram, eles vão resgatar um cara que eles iam pedir pro cara confessar um crime, só que eles dão uma dose muito grande do soro da verdade. E ele começa a falar toda a verdade sobre o universo, de todo mundo. Sim. Aí a galera mura o fórum e deixa o cara pra morrer lá dentro. Sim. Aí na hora, eles chegam lá, o soro já tá passando, então eles não vão conseguir a resposta pra vida do universo mais. Só que quando ele chega lá, ele se apresenta e o cara fala: você é o Arthur Dent? O cara fica rindo dias e dias sem parar. Não acredito que você é o Arthur Dent! Ah! Cara, ele fala tipo assim: vocês ficariam assustados pessoal, com as coisas sobre os esquilos. E tipo, a sua vida é muito pior que os esquilos, cara. Ele começa a rir pra caralho e tal, até morrer. Ele morre de inanição, porque ele só consegue rir. O Arthur não podia chegar perto dele, que ele começava a cair na gargalhada. E ele que fala do planeta que tem a última mensagem de Deus para a sua criação. Qual é que era a mensagem? Não lembro. Eu avisei. Não, era. Nos desculpamos pelo inconveniente. Isso. Desculpa pelo inconveniente. E por último, tem praticamente inofensiva. Exatamente. É o livro da passação de raiva. Cara, o final desse livro é horrível. Fabética. Eu gosto que o Arthur é um importante fazedor de sanduíches num planetinho lá, tá ligado? Que ele tá super de boa, feliz. Ele faz sanduíche de bestas totalmente normais. Porra, a mina morre, cara. Quem? Ela some. Ah, é, a Fern Church. Porra, e o cara fica numa bad eterna, porque ele fica tentando procurar ela pro resto da eternidade, cara. Muitos spoilers. E essa não é a parte mais triste. A parte mais triste é que no sexto livro eles explicam o que acontece, cara. Que daí se aplica o conceito de várias realidades, e aí, tipo assim, só existia uma Fern Church, só existia um Arthur Dent, cara. Então nos outros universos paralelos não tem Fenchurch, então ele não pode nem ir pro universo paralelo pra achar a mulher, cara. Que sacanagem. Resumindo, ficou sozinho. Não tô sozinho, nem sei mais o que eu tô falando. Agora ele tem uma filha pra criar, né? Estou assim, ó. Eu acho que eu me gripei no meio do podcast, porque eu tô mal. Eita, lasqueira. Estou mal. Tinha atrás na pizza. Não, eu já tava meio mal. Fiquei pior. Tinha ice nessa pizza. Ai, para, que coisa horrível de falar. Me viu uma pizza sabor HIV aí. Ai, que nojo. Mas eu me lembrei de uma coisa. É tipo B que é mais leve, cura com paracetamol. Eu me lembrei de uma coisa que no canal, né? Volta e meia eu acabo gravando. Só que pro canal, né, de uma amiga minha, que é a Denise, e uma vez nós fomos fazer um jogo pra pessoa localizar os livros, né, e é vendado. Então, na verdade, a pessoa fica vendada e tenta localizar os livros pela posição que elas estão na estante. E daí eu comentei assim, encontra o livro praticamente inofensiva. Eu falei assim, né. E daí ela assim... Eu não tenho esse livro. Eu como que não tenho? Eu peguei esse título porque tá aí na tua estante. E tá isso no vídeo dela lá no canal dela, né? E ela, eu não tenho esse livro. Que livro é esse? Eu não compro livro erótico. Ah, e daí a gente caiu na gargalhada que a gente se deu conta que realmente, assim, se tu não vê que tá dentro da série, né? E quem não conhece, no caso... Ela não terminou... Ela só leu o primeiro. E daí, então ela. Daí depois, quando ela tira a venda, que ela se dá conta. Ai, eu não acredito. Eu sabia que era esse livro, eu não me dei conta. Porque, claro, quando a gente ouve praticamente inofensiva, pode realmente ser um livro erótico, né? Se ele vende 50 tons cinza. Então, eu sempre. Toda vez que eu ouço esse título, eu acabo me lembrando dessa história, né? Eu não compro livro erótico, eu não leio livro erótico. tava rindo, né? Eu, como assim? Não é erótico? Eu falando, né? Mas foi muito engraçado, assim. É o livrinho erótico da Rachel, ok? É. É. É. Que tem o vigário. Hein, ô Luiz, agora seria o momento pra entrar a voz do Sex Cab pra mandar aquele... O Edson, solta o spoiler final aí, como é que termina o Praticamente Inofensivo? Todo mundo morre. Ah, o Thanos está no dedo e matou minha aranha. Ai, isso acontece. Estou sentindo mal. Você vê todo que foi improvisado, mundo morre, o planeta é explodido e o... Ou seja, na vida tu tem que ser filho da puta. Falhou o finalzinho aí. Madoka... Eu só falei que na vida tu tem que ser filho da puta, só isso. Ok. Galera se esforça, tenta mudar de vida. Quem ganha no final? Os Bogons. Os Bogons, né, cara? Isso é o Douglas Adams puto da vida, não com a própria obra, mas com o mundo. O cara era ambientalista, o cara só tava vendo o mundo ir pro saco, fazendo a voz explodir essa porra toda. Muito antes de George R. R. Martin mostrando que a vida é injusta. O Douglas Adams é tipo o Togashi, o Godoka. Chega na final, ele tá de saco cheio, ele termina de qualquer jeito. Achei que ele era tipo o mestre Kurumada, tá ligado? Não, mestre Kurumada não, que isso. Eu fiquei... Você tem ideia? Nas últimas páginas, eu fiquei meio que imaginando a quantas esquinas estava a nave deles, se eles iam conseguir escapar. Cara, eu fechei. Cara, falta três páginas, eles não foram pra nave ainda. Fodeu. Aí acaba daquele jeito. Eu terminei de ler, eu disse, caralho, sério, velho? Eu só não taquei o meu livro longe, porque é o tijolão com os 5 volumes, né? E aí eu ia jogar tá um livro bom pra fuder os outros. Tá todos os outros acoplados nele, né, cara? Mas é foda, velho. Tipo, o final do livro te deixa meio revoltado. Mas vocês ficam revoltados porque só porque todo mundo morre, as pessoas morrem, gente. Assim, acho que faz todo sentido. É, tipo, sabe, aquele negócio assim, reuniu todo mundo, todos os personagens num lugar só, tá ligado? Faz todo sentido. Ai, eu não quero falar sobre isso. Não quero falar sobre isso. Ah, se é pra morrer, tem que morrer com estilo, né? Tipo, empalado por um sabre de luz. Para, foi ridículo. Todo mundo morre, querida. Não, mas ali não é todo mundo morre. Alguns morrem. E digo mais. Morreu, foi tarde. Cala a boca, Vini. Trouxa. Melhor, todo mundo sabe que a melhor pessoa daquela nave ali se chama Chewie. Ok, diante disso... Eu vi, desculpa, eu vi Luke e Skywalker já sonhizavam em cima da pedra e eu achei foda, então eu aceito qualquer coisa. Não, eu e também. Eu quero saber que eu vou ficar mal quando o Chewie morrer, cara. Bah, eu vou ficar malzaço, tá ligado? Porque ele é o cara mais legal de todo mundo e ninguém deu medalha pra ele, cara. Ele é legal pra todo mundo, cara. Ele trata todo mundo bem, cara. Ele abraça a Leia como uma criança abraça um brinquedo, tá ligado? Ele fica muito feliz quando ele vê ela. E ele é legal pra caralho mesmo. Eu conheci ele lá na Disney, ele é fofinho, me abraçou. Mas eu nunca disse. Eu sentei no colo dele. Ah, tá lá. Seu padre Chewbacca. Ai, viu? Para! Mas, cara, eu acho que o Chewie nunca vai morrer. Porque é só botar outro magrão na roupa. Já é. Não, mas é que ele tá velho, né? Não, ele tá falando do personagem em si, tá ligado? É. Não, já não é mais o cara. Não é mais o Peter. Não é o mesmo cara, mas o personagem sempre foi o mesmo. Uma hora ele vai morrer, né, cara? Não é mais o Chewbacca, cara. É tipo a Lessa, assim, sabe? No segundo filme, substituíram ele. Daqui a pouco vai ter, sei lá, Star Wars 19, aí tem um poodle. Isso aí, é tipo... Que horror. Então tá, diante de todos esses comentários super maldosos em relação ao meu crush da infância. uma o crush da infância é o Harrison Ford. Sério. Desculpa, era não, não, solo. Solo. Que é o Harrison Ford. É o Han Solo. O crush da minha infância era ele vestido de Indiana Jones. Daí nós já vamos ter que entrar na terra. O crush da minha infância era aqui, o Indiana Jones. Deixa eu ter o crush da infância que eu quiser. Tu não tem nada a ver com isso. Não, mas daí a gente vai ter que separar a obra do artista, mas a gente não consegue. Ok. Eu não vou discutir, eu tô gripada, não tô em condições. Peraí, mas... eu vou entrar no mesmo nível de briga agora. Vamos lá então, querida, vamos discutir isso aí. Eu também posso discutir seus apelotarias. O que que ele falou? Ah, ele tava fazendo de gripado. Eu posso discutir seus apelotarias. Trouxa. Cai que é isso? Aí. Indiana me engravida. Gente do céu. Tá, mas Indiana é o cachorro, né? Tu sabe disso, né? Cachorro do George Lucas. Do George Lucas, eu sei. Todo mundo sabe que o nome do Indiana Jones não é Indiana. É Junior. É Junior? Ah, moleque. Como é que é o nome do Han Solo? Han Solo. Não é Junior. E aí, Junior? Achei que esse era o nome do irmão da Sandy, Junior. Ok, chega. É o primeiro que eu apresento. Eu sinto que no meio desse negócio todo aí eu perdi o fio da meada. Tem que ter o controle, Karina. Tu não tem o controle. Eu perdi totalmente o controle, porque assim, ó, agora. E tu quer que eu apresente ainda, né? Ai, nossa, Vini, bem que podia. O próximo eu acho que tem que ser. Não, o próximo é qual? É o Hobbit? Eu acho que é, e eu tô ferrado porque eu enfiei minha cópia do Hobbit no cu, porque eu não tô achando ela nem na minha casa, nem na casa dos pais. Eu posso apresentar com a voz do Gollum? Eu sei fazer não, voz eu vou apresentar o Hobbit porque tu vai avacalhar meu... Tá? Falar mal do Tolkien direto, não quero. Não quero essa palhaçada. Então tá, gente. Vamos terminar. Estamos sério problema pra finalizar, tá ligado? Então tá, galera. Vamos encerrando. Evandro, dá o teu recado. Fala o que tu quiser. Menos sobre o Han Solo, por favor. Dá o teu recado. Eu queria dizer obrigado pras balas de Juquinha aí. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Ok. Não, ninguém quer falar contigo, Vini, mais. Aí sim, que garrafa, homofobia isso aí. Ai, tá. Não dá pra falar não, obrigado pelo convite aí. Ok. Estamos aí, qualquer coisa. Hobbit também eu li, qualquer coisa. Ah, é? Ai, meu. Então, já entendi. O cara falou, puta que pariu, tem que convidar. Vou ter que convidar. E o Luiz vai ter que dar algum recado aí. Ah, tamo aí, Vic Burger, meu super amigos. Super amigos? O Luiz tá montando um site novo. Vocês já viram Silicon Valley? O cara tá fazendo a versão chinesa de tudo, tá fazendo a versão chinesa do Super The Amigos. Other Pie Pie. Super Amigos. Tá, tamo aí toda quarta-feira no Super Amigos. Umas quarta-feira não, outras sim. Umas é repost, outras é episódio inédito. E era isso, né? Comendo burger. E agora é todo mundo comendo burger. É. Agora é todo mundo que viu. É. Vai virar uma bandeira só, vai ser o. Eu vou fazer o episódio MC do Super Amigos. Todo mundo junto, falando de filme ruim e comendo hambúrguer. E no final todo mundo vai morrer também. Indicando o livro, indicando o livro. A gente ia falar de um filme ruim baseado num livro. E daí ficava com o tema. Ah, eu não sei se vou querer participar disso daí. Vai participar. Ai, coisa chata. Ai, não sei falar de livro, ai. Não, nós vamos falar do Aquária. Vamos falar de um livro. Vamos fazer melhor, vamos falar de um livro baseado num filme ruim. Vamos falar sobre... A novelização de Star Wars. O Luiz falou que ia ser o. Vai ser do Aquária. O Vira Tortura Bem Burger. Isso, Vira Tortura Bem Burger. É porque que o Vini fica avacalhando todas as coisas que a gente gosta. Porque eu não gosto de nada. Meu, eu gosto... eu vou deixar uma coisa bem clara, só pra Karina entender. Karina, eu gosto de Hanson. Ok, esse é o recado do Vini. Eu quero é treva. Eu não sei nem o que dizer, não sei nem como responder. Eu também não. Eu posso zoar qualquer pessoa que gosta de qualquer coisa. Eu tenho um pedido pra fazer para o Edson. Essa parte não deve ser cortada. É a vírgula, usa de vírgula sonora. Cada vez que mudar o assunto, bota o Vini falando, eu gosto de Vini. Eu acho. Então nós vamos encerrando por aqui, meninos. Acabou o programa, acabou. Chega! Não sei se o Edson, eu acho que a próxima é contigo, porque assim, ó, tu que bota ordem nessa gente. Bota ordem? Não dá. Eu não apresento agora eu fiquei animado. Vou apresentar o do Hobbit com a voz do Gollum ainda. Se tu apresentar o do Hobbit, eu estou saindo deste projeto. Hello, my friends. Nossa, eu vou pedir ajuda. Essa é a tua voz do Gollum? Não. O seu peru fazendo Gollum. Eu tô na escola. Eu tô na escola Zwaste de imitação, cara. Eu vou chamar um amigo meu pra ajudar a editar. Eu tô mandando a foto do meu amigo aí com o instrumento de edição dele. É um guerreiro motumbo. Chega. Ok, tchau então. Até a próxima. Por favor, não desistam de nós. Tá. Não deixem de acessar o daliteratura.com.br. Esse projeto eu faço sozinha, o daliteratura.com.br, tá, gente? Fique bem claro. Não é porque eu desisti da minha vida que vocês têm que desistir. Não desistam de mim lá, por favor. É isso então. Acabou! Serve a frase do Marvin que é vida, não vem falar de vida. Estou desolada. Pô, eu nem li outra parte que eu tinha separado. Que ele tentando convencer a máquina a fazer chá, sabe? Nossa, Deus, essa parte é muito boa. Não precisa falar. Chega. Você quer... Ele tentando explicar o sabor do chá. Peraí, você tá me dizendo que você quer folhas secas na água. Que é isso? Com leite. Tirado de uma vaca. Tirado de uma vaca, quase quando assim, aquela vaca gorda da sua mãe. Já tomei antigripal. O que mais que eu tomo? Não deveria tomar álcool, né? Não. Toma um passe que ajuda a afastar os maus espíritos. Posso passar uma receita caseira, que deu muito certo pra mim. Uma vez que eu tava caindo de gripe, eu tomei um desses antigripal, acho que era até Vick, sabe? Um Benegrip da vida. E eu virei um litro. Eu virei um litro de suco concentrado de laranja e deitei. Suei que nem um porco, acordei no dia seguinte sempre. Não tô brincando. Suei. Tira e queda. Vitamina C. Não é médico. Sim. Não, ouve o cara. Vitamina C, o sintomático. Mas por quê? Por que ele tá me dando uma receita da mãe dele se ele é médico? Porque a medicina materna é superior à medicina. Acho que é essa medicinal. Risada. Você ouviu quando ele perde controle. essa é a forma final do Vini. Ah, eu queria essa risada no nosso episódio. Olha só. Para só a trilha do risada. Fiquem em silêncio. Eu estou respira, gravando Vini, isso tudo. Respira, Vini. Operação, operação, Vini. Te acalma, coração, coração. Lindo, Johnny, cara. Agora que eu me liguei que tá vindo da imagem. I did not hit her, I don't wanna go. I did not hit her. Oh, bye, Mark. Oh, bye, Mark. Oh, bye, Mark. Oh, galera, eu quero falar pra vocês. Eu falo pra vocês aqui que eu entrei naquele site que Thanos me matou e o Thanos me matou, cara. Depois, o Thanos me matou também. Eu morri no ano, né? Fala, cara. Eu e o Zuiz estamos vivos pra ficar brigando pra ele pra sempre, cara. É. Vai ficar os dois vivos, cara, discutindo. Deixa eu ver se aqui no IP da Karina eu tô vivo ou não. Como é que é o site mesmo? Ixi, cara, deixa eu ver aqui. Did Thanos Kill Me, eu acho que é isso. Did Thanos Kill Me, ponto M. Cara, até hoje, até agora eu não tô acreditando que tem... É, eu morri aqui na Karina. Acreditando o quê, mas? Porque tem um Ben Affleck gigante na minha... no descanso dela. Eu não sei o que que eu fiz, eu não sei o que que eu fiz, cara. Eu manteria isso aí, cara. Ah, desculpa, eu imaginei o Joey Belladonna em cima de uma pizza e ela comendo a pizza. Ah, cara, o Joey Belladonna é muito suave, cara. Ah, aquele cabelinho do Joey Belladonna, cara, ele é praticamente um cara de dupla sertaneja no meio de uma banda de metal, cara. Não, meu, ele é o cara dos anos 80. Edson, que nunca evoluiu. Oi. Tu vai editar isso, né? Ó. Bom, ele diz assim, eita. Edson, quantas vezes eu vou ter que passar a imagem do... Vai botar no post essa imagem, tá ligado? É. Eu lembrei de uma coisa. Eu vou passar esse final de semana aqui em casa, né? Então é mais tranquilo. Só que deixa eu falar uma coisa, assim, Edson. Aqui, vai. Quando nós... Que isso? O que houve? Quando nós combinamos, lembra? O Edson tá vivo. Eu não sei, eu só vi um barulho, um grito. Eu também. E silêncio. Será que foi um gato? Agora, estamos escutando? O que aconteceu? Que aconteceu? Isso é o gato que saiu correndo com o microfone. E o fio do microfone tem 1,5 m. E ele usou todo 1,5 m e o microfone bateu lá na porta. Ok, ok. Os gatos são muito assim. Não, Edson. Lembra que a gente tinha combinado, e nós falamos isso no episódio piloto, que cada um ia apresentar uma vez. Uhum. Só quero deixar registrado esse comentário, tá? Nós estamos gravando, por acaso? Sim, estamos gravando. Tá sendo gravado. Ok. Só vou pegar minha cópia. Voltei, tá? Agora eu tenho chá. Obrigado. Nossa, que gratuito, cara. Por isso que eu dou um chá, velho. Porra, desculpa aí. Falo mais nada, não. Ok. Então tá, gente. Vamos começar. Como é que... Ah, eu vou falar o quê? Oi, sou a Karina. Beleza? Tá, enfim. Oi, oi, gente. Esse é mais um Vira Página. Eu sou a Karina, do Blog da Literatura, e eu estou com os meus amiguinhos de projeto, que é o Edson e o Vini, e que eles não deram oi, eles me deixaram no vácuo e eu fiquei com vergonha agora total. Eu sou amiguinho, eu achei que ia ser o meu amiguinho de projeto. Tá, então vamos fazer assim. Eu não quero dizer nada, mas eu acho que o Edson falou que ia buscar uma cerveja ignorada. Eu não ouvi! Então eu começo de novo. Eu começo de novo e vou dizer que só o Edson é meu amiguinho. Porque, diferente de mim, o Edson avisa quando sai. Eu só saio e volto e, ó, voltei. Eu não ouvi ele falando. Ai, Edson, cretino. Não xinga meu amigo, não. Eu vou comer. Bebida. Edson, tu me deixou no vácuo. Passei vergonhão, assim. Ainda bem que essas coisas não são ao vivo. Voltou agora, tá ligado? Ai. Eu vou ali pegar um negócio também. Ai, vou se fuder vocês. São 21h36. Eu falei que eu ia pegar meu livro. Ah, bom. Ah, tem que pegar os livros, porra. Não tem marcação nenhuma, mas eu quis pegar meu livro. Vou pegar uma Bíblia aqui então, peraí. Ah, vocês que vão falar. Ah, meu, quanto cigarro foi? É mó legal, cara. Na minha Bíblia, Jesus não, e os 12 apóstolos entram numa nave e vão enfrentar Satã no espaço. Tipo Drácula 3000, assim. E Bartolomeu, que não sabe de luz. Ai, eu tô cansada. Então tá, galera. Boa gravação pra vocês. Tá ligado que a Bíblia é o Senhor dos Anéis de baixo orçamento, né? Como assim? Eles não tinham dinheiro pra troll, eles não tinham dinheiro pra elfo. Só tinham dinheiro pra um cara que transformava água em vinho. Que já é um puta poder. Questionamento, né? Ele transformava água em vinho de garrafão, aqueles vinho colonial? Ou era vinho fino mesmo, cabernet, taná? Eu acho que era sangue de boi, tá ligado? Cantina da Serra. Se para Serra. Sangria, cara. Sangria. Sangue de Cristo. Frei Damião. Era Frei Damião. Karina vai apresentar? Ai, que saco! Quê? Aí eu vou falar de novo, eu acho que vai ficar um por cima do outro aí, tá meio esquisito. O Luiz do Geek Burger e o Evandro do Geek Burger. Como assim? Como assim? Todo mundo agora é dos amigos do Geek Burger? Não. É tudo uma coisa só aqui. Inclusive tem um gato agora do Super Amigos. Como assim? É um pet amiche agora, não. Pet amiche. É um pet amiche agora. Ele é um pet amiche. Cada um de nós tem um bichinho de estimação e eles viram pet amiches. Mesmo eu que eu tenho uma planta. Então... Eu gosto de Hanson.